com elas e a gente é a paisagem. E os outros olham pra gente como se a gente fosse gente, e a gente fica esperando uma coisa, uma coisa. Eu não sei o que. Agora uma canção com Márcio Borges, o nome dela é Não Se Apaga Essa Noite.